Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, consegue me identificação dessa via chegada Ponce para nível de voo no 60? Ponce no 60, informo ciente da Vila, informo 4235 da Vila. Ciente, América 239, climb until flight level 150. And confirm that was for American 230, climb to 150. Affirmative. American 230 will level off at 150. Sete nove cinco, solas 2 meia, direito no 219. Direito no 219, azul 2795. Inicialmente está 1 no 60, azul 4235. Inicialmente está 1 no 60, azul Azul 4235, curve à esquerda para o A190. A liberação para continuar a descida de tráfego na posição de 12 horas, 28 milhas rumo ao noroeste, 1752, cruzando milha de voo 110 para o nível 150. Sim, desculpa, na afirmo, 190 estabilizar na PRO, está autorizado a descer para 4.000 pés, QNH 1015. Estabilizar na PRO 90, está autorizado a descer até 4.000 pés, no 4.3. América 230, clear, climb to flight level 380. And America 230, requesting level 360, until later down the road. America 230, climb to flight level 360. Thank you, continue climb level 130 for 360, 230. Tranquilo, 4-3, 5-9-7-4. 360, 230. O 4235, ao cruzar o nível 130, está autorizado a voar na proa da posição P. Passando 30, autorizado P, no azul 4-3. 6-3-1-3, cópia? Cópia, 6-3-1-3. Guarulhos, 360, 3-1-0, curva direita, Sanvo 1, transição Motiva, transponder 5253. Autorizado Guarulhos, nível 360, 3-1-0, primeira curva direita, Sanvo 1, Motiva, ou transponder 5253. Sanvo 1, Leda Motiva. Sanvo 1, Leda Motiva. Correto, pronto. America 230, contact Recife Center 126 decimal 85. If I go 125 decimal 45. 12685, America 230, go ahead. Salvador, boa noite, é o Tsunami 224, cruza 220 para 150, ciente da Alfa. O Tsunami 224, essa é a identificação, desça para nível 050 na proa de Bomet. 050, proa de Bomet, solicita o procedimento ISC para 10. Copiou 6224? Prossiga. Você copiou a minha solicitação? Negativo, prossiga. Solicito procedimento ISC para a pista 10. Para o mais próximo será autorizado, mantenha a proa de bom médio. 6224 da Oceané, proa de bom médio. Quatro, dois, três, cinco, desça para 2000 pés, QNH, 1-0-1-5 e LSX-Ray, autorizado. 2000, 1-0-1-5, autorizado LSX-Ray, azul 4-2-3-5. Controle de sol, Zorgo 1388. Confirme a matrícula? Gol 1388. Termo 888, acione a identificação. Rono 888, identificado, via chegada Bonf, desça para 060. 060. Gol 1388. Gol no 888, inicie redução para 250 mais. 7. Xené 6224, após a posição Bomet, voo serve 366 para procedimento ILS, Whisky da Pistona 0. Rapaz, boa média, direto Serra Vitor 366, o procedimento Whisky da 10, Xené 6224. Controle Salvador, boa noite, gol 970, centro da informação e uniforme. Gol 1970, acende a identificação, desça para nível 070 via chegada boa média 1, em redução para 2509. Escol 070, 2509, gol 970. Autoriza a sua de Duna, tá presente? Mantenha a chegada negativo Duna, é o número 3 para aproximação. Pode ser. Azul 4235. Azul 4235, ciente na torre, frequência 118 decimal 95. 1895, Azul 4235. 224, desce sem restrição para 2000 pés, QNH 1095. 2000 pés, 1095, ou Xané 6224? Xané 6224, corrija 2500 pés, QNH 1095. 2500 pés, 1015, Oceania 6224. Gol no 888, reduz a velocidade para 2209, desce para nível 050. Ok, descendo por 50, 229. Oi, Salvador, boa noite, azul 4235, mas não estabilizado. 2309, 9720. Vento no 00 graus, 05 mais. Lime pouso na 0, confirme prediligência ao vento, azul 4235. O vento no 00 graus, 05 mais. Lime pouso na 0, azul 4235. 4235, Solos 39, correção Solos 43. Livre, próximo ataque, sua direita. Taxi via Alfa, Juliette para o portão 3. Direita, Alfa, Juliette, portão 3, azul 4235. Uno 888, desça para 4000 pés, que legal, 9095. 4000, 1500. 1970, desça para nível de voo 050. 050, 970. Recepção localizador da 1-0, você na 6224. Controle ciente, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 198, 95, 6224. 1888, reduza para 1809, ILSX em autorizado, descida para 2000 pés, informe o conto estabilizado. Tomara estabilizado. 1888. Afirma em redução 1809. 180. Procede esse que está na posição de 11 horas a 10 milhas. Voo 1888. Estimativo 11 horas, 8 milhas, Airbus 318 com 170 de ground speed. Tá, tudo bem. Azul 4980, pushback somente, portão 1. Autorizado, após o ingresso do Embraer, a companhia na posição 3, 4980, Xantai. Após o Embraer na 3, leite pushback somente, portão 980. Tá. Fecha do Zio. Reaprovando ETAP, 970. Voo 1970, autorizado descida para 2000 pés, que negar 0095. 2000 no 0597. Na posição de 12 horas, 13 milhas, final ILS, cruza 3.500 pés para 2.000 pés, Boeing 737 com 1809 de grau de speed. Sim, chegou 970. Sou restaurador, 62, 63, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, visado visual, gol 1-888. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1-8-9-5. 1-9-7-0, ILS autorizado, em forma estabilizada. Submarino XR 970. Gol 1-888, continua a aproximação, vai de pista no zero livre, altimetro no 0-5. Guardado, liberação de pouso. Chanel 6224, solo 50, livre à direita via Fox, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Livra, Alfa, chamante da Juliette, mantém que escuta 6224. No 888, polo autorizado, pistão no 0, vento no 00 grau, 07 nós. Sim, polo, pista 10, ou 1 depois. Salvador, Xanapé, 3136, com 5 horas e 15 minutos, 0 visual. Ciente, chame a torre de frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Retaguarda da embreada azul, ponto de espera, reporte pronto, altimetro no 0 no 5, táxi é via Pátio Uni, táxi é Índia. Pátio Uni, táxi é Índia, ponto de espera, retaguarda aeronave azul, altimetro no 0 no 5, Marcelo. 2480, bordo 3h30, Marcelo. 2480, táxi é direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto, 1015 hoje. Ele 15, Índia, azul 49, 89. boa noite, Gol 970, uma milha destino, visual. Ano 970, continua em aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, ano 5. Aguarda 1015, 970. Correio muito. 3305, prepare a Pucra, transição Aracaju e aguarde pacote. Pucra, Aracaju, aguardando. Tané 6224, próxima da Juliette, ciente do tráfego. De passagem ao Arboes da Companhia, após ingresso para o portão 4, 6224. Após a passagem da aeronave, ingresso para o 04, 6224. Voo no 888, segue o táxi via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 888. Voo no 970, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 grau, 05 nós. Entendeu, livre pouso para o Gol 970. Posso tráfego na final, autorizado a aliar e manter pista no 0, 4980. Luna 78, essa identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para nível de voo 050. Zero, sola 56, livre via Fox, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Fox, Juliette 08, 970, obrigado, boa noite. Zero decolagem autorizada, vento no 1, 0 grau 07. Zero decolagem, 4980. Azul 4980, decolado 58, chama controle 1, aeronave 18. 498-4980. Salvador, boa noite, o azul 4980. O 972, você é a identificação dessa via, chegada Bonfi, para 4000 pés, Senegal na 095. Azul 4980, controle. 4980, boa noite, cruza 1200. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível 350. Via 350, 4980. Boa noite, é o Rio 5972 com a Alfa, vai cruzando 250 para 160. Rio 5972, essa é a identificação, dessa via chegada Bonf para 4000 pés, que negar na 095. 4000 na Bonf com 1015. Poderia ser boa Duna? Relativo manter a chegada, é o número 2 na aproximação, Rio 5972. Ok, o número 1 está onde? Está no setor sul. Sim, mas aqui a distância de Salvador? Vou te ajudar. 5972, o tráfego no setor sul na chegada ITAP, próximo à posição ITAP. Seu número 2. Ok. Localizador. Ok, já. M3 decolador 0100, chama o controle em 119 desse móvel. Controle Salvador 1198, chama M3 Controle Salvador, Oceano M6, tá pronto, quase? Copia. 3305, autorizado Recife, via rota do ponto de voo, pegando 17, nível 330. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5261, transponder, 198, controle. 3305, da 3, decolada 10, curva esquerda, descida Puca. Transição Aracaju, transforma 5261, 098, controle. 0330, preso de 37, retira. Correto, DC05, chama puxa o estacionamento no portão 5. Chamará puxa o Zona 78, autorizado descida para 2000 pés, que negar na 095. ILSX reautorizado e informe corpo estabilizado. Ok, direto para 2015, vai informar estabilizado na chame táxi 6605. Chamar táxi 6605. Azul 4980, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 3685-2545, azul 4980, obrigado. Salvador Azul, 5001, autorização Paris. 5001, preparação, voo no trânsito Palmote, vai abaixo a cota. Estabilizada no Laxway, pegando o fechamento. 3178, chame a torre frequência 118.95. 1895, uma boa. Boa noite. 5972, desça para 2000 pés, que negar na 015 e ele é sexo reautorizado em forma estabilizada. Ok, 2000, Laxway, informada. Total de autonomia é 3 horas e 45, alternando São Gonçalo para o táxi. Santa 605, segue o táxi via Pátio 1 e táxi em Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera reporte pronto, altimetro no 0 no 5. Até o ponto de espera, 10 no 5, reporte já pronto. Salvador, boa noite, 31178. 31178 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 10 graus, 05 nós. Livro um pouso na 10, 31178. boa noite, seu 3305, ponto para pronto. A 3305, após o Airbus na curta final da companhia, autorizado a LR, mas teve pistão zero. Está estabilizado, Marcos da Vista. 5972, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, e... 6313, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 2835, e alterno 1351, chame 63, 13, boa noite. Alterna 125, 1251, boa noite. 251, obrigado. 631. CLAC. Plano 3305, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 07 mais. Decolagem autorizada, iniciando para 3305. 3178, solo Foz 1-1, segue via Alfa, Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette para o 6-2-3-1-7-2. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1-1, 0 grau, 059. Autorizado, 1-0, Rio. 3305, decolou 1-3, 1-9, decimal 8. Boa noite. Controle Salvador, 3305, passa... 3305, contato radar na decolagem. Suba via, sai da PUCA para nível 330. 330 via, 3305. Boa noite, 723, cruzando 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Boa, 723, aciona identificação, desça via chegada Bonf para 4000 pés, QNH, 10015. 4000 pés, pode voar pelo? Autorizada para o de pelo. Pode ir pelo, 4000. noite, 2774, informação alfa para Porto Seguro. 2774, aguarde para Costa. Sim. 5972, solo Arizona 5, direita via alfa, quilo para parte 3. Alfa. Salvador, boa noite, Oceané 6224 para Aracaju. Ah, número 3, 6224, aguarde 4. Na sua esposa. Aguarde. 3305, autorizada pelo de Aracaju. Trato Aracaju, tá 3305. Estacionamento entre Onda Azul 5001, eu levo o feedback estacionamento, chama o táxi, está pronto 4? Pronto para 4. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via alta do plano de voo, nível 3, 2, 0. Subidação, voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem 5271, transponder 1119.8.8. Autorizado Guarulhos via rota 320, campo Mossman, decola com curva pela primeira curva direita, 527 transponder, 198 ao ponto de dano 03, transfera suspeccionamento 5.000 dados. Correto, com acionamento livre, pushback, acionamento chama táxi. Livre, pushback, acionamento, chamarei para o táxi, 5.000 dados. 274 da Azul, pronto, copy. Azul 2774, Porto Seguro autorizado, via rota do plano de voo, USC 33 aerovia, nível 160. Cola da 10, curva direita, na Coral, Uno Bravo. aciona no transponder 0245, controle em 1, 19.8. O azul 2774, autorizando Serra Bravo, Papa Sierra, 160, WIS 33, Coral, manda direita, 0245, 19.8. Confirmando Coral no Bravo, aceito. Coral no Bravo. Correto, parte 3, chama para o feedback e acionamento. Chamarei. Torre Azul 4959 com informação Alfa para Ilhéus 140. Azul 4959, ciente abaixo para a Copa, prepare a Coral no Bravo. Onde no Copa Coral no Bravo, Azul 4959. Chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Confirmando, Eltan 3305. Desculpa, 3305. Obrigado, boa noite. Boa noite. Por esquerda, Conde, 5274-198. O 6264 está no 04. Gente, correto cotejamento, chama para o feedback acionamento. Chamar a puxa acionamento, chama 6224. Azul 4959, copia. Firmativo para a cópia Azul 4959. 4959, autorizado Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 140. Cola da 10, curva direita, Coral 1 Bravo, saída. Aciona 0246, controle 119.8. Autorizando para Ilhéus, o nível 140, decola da pista 10, com a primeira curva à direita na prefeitura Coral 1 Bravo. Aciona o transponder 0246 e o controle em 1198 é o azul 4959. Correto, azul 4959, chama pushback acionamento no parte 3. Chama o controle para pushback acionamento, azul 4959. 2774 para pushback acionamento no parte 3. Pois é, chama o TAC 2774. Sem chamar. Boa noite, Salvador. Sideral 9973 com Alfa. Autorização 360 para Confins. Fora de horário do plano, Sideral 9970. Aos 20 agora. 0120. 0120, Sideral 9973. Assistente 9973, não possui plano de sistema, mantém a escuta aguardando. Claro. Para 2100, ajuste 0-5 e lê se que seja autorizado em forma estabilizada. 10-0 está estabilizado, está 10-0. 25001, no táxi à direita vem Índia, ponto de espera, reporte pronto, 1-0-5, ajuste. Direita Índia, reportarei pronto, ponto de espera, 5-0. Boa noite, Europa City 8 Force.